Dando início ao módulo 2 do nosso curso, o primeiro assunto deste módulo será sobre a alimentação do idoso e poderá verificar a partir da página 3 de sua apostila. A alimentação para idosos é um tema de grande relevância, não só pelo aumento dessa população no Brasil, mas também pela conscientização do envelhecimento saudável. Por isso, é indispensável ter rotinas saudáveis, inclusive em idades avançadas. Esses hábitos adotados podem conferir maior conforto, segurança e autonomia no dia a dia do idoso, gerando impacto positivo na autoestima. O envelhecimento faz parte do ciclo natural da vida, caracterizada por modificações funcionais e bioquímicas que influenciam na nutrição. O risco nutricional na terceira idade contribui de forma significativa para incapacidade física, morbilidade e, mais precisamente, desnutrição. Vitamina D. A vitamina D é um complemento necessário na vida dos idosos, pois ajuda o metabolismo e na absorção de cálcio. É um suplemento relativamente barato e importante sob diversos aspectos. Potássio. Encontrado em quase todos os alimentos de origem vegetal. O potássio é outro nutriente rico para a saúde dos idosos, crucial para a função cardíaca. Esse mineral tem como função a contração dos músculos esqueléticos. É benefício para uma digestão normal e é de grande importância para o funcionamento adequado das células. Ferro. O ferro é responsável pelo fornecimento de energia e eficaz na formação de hemoglobinas. Mais de 10% da população acima de 65 anos possui anemia. Cálcio, um dos mais importantes minerais para o organismo humano, presente nos dentes e ossos. O cálcio estimula a circulação sanguínea e, em conjunto com a vitamina K, auxilia na coagulação do sangue. Esse mineral também impacta nos níveis do sistema nervoso, ajudando no processo de contração e relaxamento dos músculos. Zinco. O zinco é mais um mineral indispensável na alimentação dos idosos, responsável por várias reações dentro do corpo, como a integridade do sistema imunológico, cicatrização, crescimento de unhas, dentre outros. Ainda a partir da página 7 de sua apostila, poderá verificar sobre orientações para favorecer uma alimentação saudável, o cuidado na compra dos alimentos, cuidados com o armazenamento dos alimentos, cuidados com a higiene pessoal e durante o manuseio de alimentos, medidas associadas ao consumo das refeições. Na página 9, estudaremos sobre a demência do idoso. Com o envelhecimento populacional, houve um aumento do número de doenças degenerativas. Como a demência, o termo degenerativo refere-se à perda do funcionamento adequado de um determinado órgão, não estando relacionada à infecção, inflamação ou tumor. Na demência, o cérebro é o órgão que deixa de funcionar. O indivíduo com essa doença apresenta perda de memória, dificuldade para executar atividades da vida diária, como administrar dinheiro, dirigir ou comer, além de ter alterações no comportamento, como insônia, irritabilidade e agressividade. Hoje, o tratamento para demência não busca a cura da doença, e sim retardar a sua progressão. Por exemplo, para um indivíduo que tem dificuldade de se vestir sozinho, mas que ainda consegue andar por conta própria, o tratamento será no sentido de que ele mantenha a capacidade de caminhar sozinho pelo maior tempo possível. Para lidar e manter o convívio em casa com uma pessoa com demência, deverá mudar a forma de se comunicar, estabeleça rotinas, estimule a independência, faça com ele e não por ele, cuide da insegurança dele, tenha algumas regras para a alimentação, preste atenção aos sinais na pele. Agora, nossa próxima abordagem será sobre a esquizofrenia do idoso e poderá verificar na página 13 de sua apostila. Esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização dos processos mentais. As pessoas com esquizofrenia perdem o sentido da realidade, ficam incapazes de distinguir a experiência real da imaginária e podem até escutar vozes ou acreditar que os outros estão lendo e controlando seus pensamentos. A pessoa sente delírios, alucinações, seus pensamentos ficam desorganizados e o comportamento se altera. Os sintomas da esquizofrenia podem não ser os mesmos de indivíduo para indivíduo, podendo aparecer de forma insidiosa e gradual, ou, pelo contrário, manifestar-se de forma explosiva e instantânea. Agora, na página 14 de sua apostila, poderá verificar sobre o transtorno bipolar do idoso. O transtorno de humor pode ser unipolar ou bipolar. É uma doença mental que sempre cronifica e se caracteriza pela alternância entre o estado depressivo e a mania, que é o tipo 1. Quando se caracteriza como hipomania, é do tipo 2. 1% da população ao redor do mundo sofre de transtorno bipolar. Pode aparecer em qualquer idade, mas na idade tardia é sempre muito grave e de difícil tratamento, sempre com risco presente de suicídio. O transtorno bipolar está associado a um maior grau de incapacitação, à semelhança de muitas doenças crônicas, tais como osteoartrite, diabetes, asma, infecção por HIV, etc. Mediante a observação desses tipos de comportamento, é aconselhável levar o paciente ao médico imediatamente, pois é possível que o mesmo esteja vivendo a uma crise de mania, que é o inverso da depressão. Neste estado, o paciente poderá ficar agressivo e cometer desatinos. O nosso próximo assunto a ser estudado será sobre a depressão no idoso e poderá verificar a partir da página 15 de sua apostila. A depressão é caracterizada pelo indivíduo tomado pela falta de interesse, desânimo e apatia em executar suas atividades cotidianas, acompanhada de uma tristeza profunda e duradoura. Ela pode atingir qualquer faixa etária e gênero. Porém, a depressão no idoso, além dos sintomas descritos acima, toma forma em um contexto de lutos contínuos e ou abandono, perda da atividade produtiva, emprego ou lazer. Doenças clínicas gerais, diabetes, câncer, doenças cardíacas, doenças vasculares e significante perda na qualidade de vida associada ao isolamento social. Estes são fatores importantes que predispõem o idoso ao desenvolvimento de um transtorno depressivo. Cabe enfatizar que nos pacientes idosos deprimidos, não tratados corretamente, o risco de suicídio é 2 vezes maior do que nos idosos que não apresentam este transtorno. Preconceitos em relação à velhice e às doenças mentais dificultam o acesso dos pacientes a um tratamento adequado. Portanto, quando alguém apresenta desânimo e tristeza por algumas semanas, é preciso levá-lo a um psiquiatra para uma avaliação especializada e, assim, determinar o tratamento correto deste transtorno para o indivíduo acometido. Na página 16 de sua apostila, poderá verificar sobre o transtorno de ansiedade em idosos. Na ansiedade, há uma tendência a não se preocupar consigo mesmo, surgindo o desleixo, falta de preocupação com a aparência, etc. Há, em geral, preocupação fixa com um determinado assunto, em detrimento de tudo em volta. O pensamento fica difícil. Há dificuldade de concentração, insônia e impaciência, a queda da memória. O comportamento fica modificado e com características ligadas à personalidade de cada um, isto é, podendo ocorrer manifestações agressivas, depressão, etc. Algumas vezes, pode haver atitudes que se confundem com a demência. O tratamento deve atingir a causa básica na tentativa de eliminá-la ou, pelo menos, suavizá-la. O uso de medicamentos tranquilizantes, em geral, benzodiazepínicos, é útil nas situações mais críticas e deve ser feito com muito critério e sempre por tempo curto. O uso prolongado de tranquilizantes leva invariavelmente à dependência, o que provoca o aumento da ansiedade. Ainda nesse contexto, na página 17, poderá verificar sobre o estresse. O estresse é o estado de tensão emocional que produz um estado psicológico desagradável, caracterizado por irritabilidade, distúrbios do sono e do apetite, dificuldade na concentração e preocupação exagerada com relação a situações triviais. Para o tratamento do estresse, é fundamental identificar-se a causa, O seu tratamento se baseia em relaxamento, exercícios físicos e uso de substâncias psicotrópicas. Agora, nossa abordagem será sobre o uso de álcool e drogas por idosos e poderá acompanhar a partir da página 18 de sua apostila. A dependência química é uma doença que acomete o mundo todo, um dos maiores problemas de saúde pública. Os idosos usam e abusam de álcool e outras drogas. Por isso, os profissionais que atuam na área do envelhecimento precisam estar atentos para a problemática que os envolve. O fator psicológico diz respeito aos sentimentos de tristeza, angústia e desinteresse pela vida que podem surgir com a perda de um familiar. Nessa situação, a pessoa pode vir a buscar na droga o refúgio para esquecer o momento difícil. Quando se fala do fator econômico, este se refere às dificuldades econômicas vividas pelo sujeito que pode levá-lo ao uso de álcool e drogas e até mesmo à dependência. A situação de dependência química dentro de uma família gera um grande desgaste, portanto, torna-se também uma doença de todo o grupo familiar. Alcoolizações com consequente distúrbio de conduta são capazes de gerar inúmeros sentimentos numa família, tais como ansiedade, vergonha, raiva, etc. Nesse caso, as alcoolizações frequentes podem levar a família ao isolamento social, bem como as brigas e os ressentimentos. O isolamento social da família trata-se de uma das fases vivenciadas no processo do alcoolismo. A primeira reação consiste na dificuldade de admitir que o uso de drogas e ou álcool seja realmente um problema e depois surgem as primeiras tentativas de controlar ou prevenir o uso de entorpecentes. Então a família começa a isolar-se socialmente, recusando os convites para festas, passeios e outros. Um idoso dependente de álcool e outras drogas tem sua qualidade de vida afetada, pois o dependente químico sofre a repercussão da dependência em suas relações sociais, de trabalho, de amizade, de vizinhança, de família, entre outras. Mas além das relações, a sua saúde também é afetada, assim como a alimentação, pois muitas vezes esta é substituída pelas drogas. Caros alunos, estudaremos agora sobre a incontinência urinária no idoso e poderá acompanhar a partir da página 24 de sua apostila. Muitas vezes, a incontinência urinária é considerada, equivocadamente, pela família e pelos amigos, como parte natural do envelhecimento. Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, que hoje já vive em média 71,7 anos, não devemos mais pensar desta maneira. Cada vez mais, os médicos e os demais serviços de saúde devem estar aptos a tratar as doenças dos idosos, melhorando sua qualidade de vida. Devemos assegurar que o idoso, além de viver muito, viva bem, com saúde e autonomia. A incontinência urinária é um problema que provoca alterações capazes de comprometer o convívio social do idoso, pois traz junto de si a vergonha, a depressão e o isolamento. A incontinência urinária é um estado anormal de saúde e que, com o devido acompanhamento médico, na maioria das vezes, os casos podem ser resolvidos ou minorados. Especialmente no idoso, as alterações da motivação, de destreza manual, de mobilidade, de lucidez e a existência de doenças associadas, diabetes mellitus, alterações neurológicas, dentre muitas outras, estão entre os fatores que podem ser responsáveis pela incontinência urinária, sem que haja comprometimento significativo do trato urinário inferior. O tratamento da incontinência urinária depende de análise minuciosa do histórico de cada paciente e varia de acordo com a forma como a doença se manifesta. Em alguns casos, o tratamento exige a instituição de medidas que visam uma mudança de comportamento por parte do idoso. As técnicas de treinamento vesical, que englobam os exercícios da musculatura pélvica, são muito úteis. Fisioterapeutas podem auxiliar no ensino desses exercícios, que implicam na contração repetida da musculatura, várias vezes ao dia, para desenvolver a resistência e o aprendizado da utilização adequada da musculatura, nas situações que provocam incontinência urinária. Na página 26 de sua apostila, podemos verificar sobre doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a perda progressiva da função mental, caracterizada pela degeneração do tecido do cérebro, incluindo a perda de células nervosas, a acumulação de uma proteína anormal, chamada beta-amiloide, e o desenvolvimento de tranças neurofibrilares. O esquecimento de acontecimentos recentes é um sinal precoce, seguido pelo aumento da confusão, prejuízo de outras funções mentais e problemas ao utilizarem a língua e a compreensão e realização de tarefas diárias. Os sintomas progridem de tal forma que as pessoas não podem realizar suas tarefas sozinhas, tornando-as totalmente dependentes dos outros. É desconhecido o que causa a doença de Alzheimer, mas uma parte disso provém de fatores genéticos. Cerca de 5 a 15% dos casos afetam pessoas com antecedentes familiares. Podem estar envolvidas várias anormalidades genéticas específicas. Algumas dessas anormalidades podem ser herdadas apenas quando um dos pais tem o gene anormal. Ou seja, o gene anormal é dominante. Um pai ou mãe afetada tem 50% de chance de transmitir o gene anormal para cada filho. Cerca de metade desses filhos desenvolvem a doença de Alzheimer antes dos 65 anos. Na doença de Alzheimer, as partes do cérebro degeneradas destroem as células nervosas e reduzem a capacidade de resposta das restantes a muitos dos mensageiros químicos que transmitem os sinais entre as células nervosas no cérebro, neurotransmissores. O nível de acetilcolina, um neurotransmissor que ajuda a memória, o aprendizado e a concentração, é baixo. A doença de Alzheimer provoca diversos dos mesmos sintomas como em outras demências, como o seguinte: perda de memória, problemas em usar a linguagem, mudanças na personalidade, desorientação, problemas ao fazer tarefas diárias habituais, comportamento perturbador ou inapropriado. No entanto, a doença de Alzheimer também difere de outras demências. Por exemplo, a memória recente é normalmente afetada muito mais do que outras funções mentais. A progressão é imprevisível. As pessoas vivem, em média, cerca de 7 anos após o diagnóstico. A maioria das pessoas com a doença de Alzheimer, que já não podem andar, não vivem mais que 6 meses. No entanto, é muito variável o quanto as pessoas vivem. Diagnóstico: avaliação de um médico. Teste do estado mental. Geralmente, os exames de sangue e exames por imagem descartam outras causas. O diagnóstico da doença de Alzheimer é semelhante ao de outras formas de demência. Os médicos devem determinar se a pessoa apresenta demência e, se for o caso, se a demência é a doença de Alzheimer. Os médicos geralmente podem diagnosticar a doença de Alzheimer com base no seguinte: sintomas que são identificados ao perguntar à pessoa e seus familiares ou outros cuidadores. Resultados de um exame físico. Resultados do teste de estado mental. Resultados de testes adicionais, como exames de sangue, tomografia computadorizada TC ou imagem por ressonância magnética IRM. Algumas pesquisas sugerem timidamente algumas medidas que podem ajudar a prevenir a doença de Alzheimer. Controlar os níveis de colesterol, controlar a pressão sanguínea alta, praticar exercícios, manter-se mentalmente ativo, beber álcool em pequenas quantidades. O tratamento da doença de Alzheimer envolve medidas gerais para fornecer segurança e apoio para todas as demências, demência, tratamento de demência. Além disso, determinados medicamentos podem ajudar por um tempo. A pessoa com doença de Alzheimer, os familiares, outros cuidadores e os profissionais da área da saúde envolvidos devem discutir e decidir sobre a melhor estratégia a ser seguida. Na página 38 de sua apostila, estudaremos agora sobre a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa e lentamente progressiva de áreas específicas do sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. É caracterizada pelo tremor quando os músculos estão em repouso. Tremor de repouso, aumento no tônus muscular, rigidez, lentidão dos movimentos voluntários e dificuldade de manter o equilíbrio, instabilidade postural. Em muitas pessoas, o pensamento torna-se comprometido ou desenvolve-se demência. A doença de Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum no sistema nervoso central após a doença de Alzheimer. Ela afeta cerca de 1 em 250 pessoas com 40 anos de idade ou mais. Cerca de 1 em 100 pessoas com 65 anos de idade ou mais. Cerca de 1 em 10 pessoas com 80 anos de idade ou mais. Normalmente, começa entre os 50 e 79 anos. Raramente, a doença de Parkinson ocorre em crianças ou adolescentes. Parkinsonismo causa os mesmos sintomas que a doença de Parkinson, mas é causada por vários outros quadros clínicos, como atrofia multissistêmica, paralisia supranuclear progressiva, acidente vascular cerebral, lesão na cabeça ou certos medicamentos. A causa da doença de Parkinson é incerta. De acordo com uma teoria, a doença de Parkinson pode originar de acúmulos anormais de sinucleína, uma proteína no cérebro que auxilia a comunicação das células nervosas. Esses depósitos, chamados de corpos de Levy, podem se acumular em várias regiões do cérebro, principalmente na substância negra, na profundidade do telencéfalo e interferir na função cerebral. Geralmente, a doença de Parkinson começa de modo assintomático e avança de forma gradual. O primeiro sintoma é tremores em cerca de 2/3 das pessoas, problemas com movimentos ou uma sensação reduzida de odores na maioria das outras. Tremores normalmente apresentam as seguintes características: são largos e cadenciados. Geralmente ocorre em uma mão, enquanto está em repouso, tremor de repouso. Frequentemente envolvem o movimento das mãos como se estivesse enrolando pequenos objetos, chamado pilholing. Diminui quando a mão está se movendo intencionalmente e desaparece por completo durante o sono. Pode ser piorado por estresse emocional ou fadiga. Pode se intensificar e, com o tempo, avançar para outra mão, braços e pernas. Pode também afetar as mandíbulas, a língua, a testa e as pálpebras, mas não a voz. Em algumas pessoas, o tremor nunca se desenvolve. Normalmente, a doença de Parkinson causa também os seguintes sintomas: rigidez, lentificação dos movimentos, dificuldade em manter o equilíbrio e a postura. Diagnóstico: avaliação de um médico, às vezes tomografia computadorizada ou imagem por ressonância magnética, às vezes o uso de levodopa, para verificar se ajuda. A doença de Parkinson é mais provável se as pessoas apresentam o seguinte: movimentos lentos, restritos, o tremor característico, rigidez muscular, melhora nítida e de longa duração, sustentada, em resposta à levodopa. Medidas gerais para controlar os sintomas: fisioterapia e terapia ocupacional, levodopa, carbidopa e outros medicamentos. Algumas vezes, estimulação profunda do cérebro. As medidas gerais usadas para tratar a doença de Parkinson podem ajudar a pessoa a melhorar suas funções diárias. Em sua apostila, na página 51, estudaremos sobre AIDS na terceira idade. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, a população que era de 3,6 elevou-se para 7,1 por 100 mil habitantes entre 1996 a 2006, o que lamentavelmente representa um aumento de 50% das pessoas acima de 50 anos. O que possibilita o aumento da doença entre idosos é o fato de que eles iniciaram a vida sexual antes do surgimento da AIDS e não conseguem acolher, administrar ou admitir a possibilidade de contrair o vírus em uma relação sexual. Assim, dificultam a interiorização de adequar e se familiarizar com o único meio de não contrair o vírus, que é a proteção de um sexo seguro com o uso da camisinha. Outros fatores fazem com que idosos não utilizem preservativos. É algo que foi pouco utilizado ao longo de suas vidas. Existe dificuldade técnica na utilização ao medo da perda de ereções. De uma maneira geral, a terceira idade conhece a camisinha apenas como anticonceptivo e não como proteção contra doenças. Outra preocupação crescente é em relação ao diagnóstico da doença, que muitas vezes é tardio. No início da infecção, o paciente aparenta saúde e não sinaliza a sorologia positiva para o HIV/AIDS, o que dificulta o diagnóstico precoce, até porque a maioria da população brasileira não tem acesso a uma medicina preventiva. E quando as doenças oportunistas se manifestam como tuberculose e pneumonias, há uma rejeição à probabilidade da presença do vírus. No universo da terceira idade, existem outras doenças sexualmente transmissíveis, ou venéreas, que vêm aumentando a cada dia. Dentre elas, a gonorreia, herpes, hepatites, candidíase e outras infecções graves. Agora, nossa próxima abordagem será sobre os medicamentos para idosos e poderá verificar a partir da página 53 de sua apostila. A grande maioria dos remédios são produzidos baseados em estudos realizados em pessoas jovens. Na terceira idade, o comportamento das substâncias químicas difere daquele que ocorre nos jovens e muitas vezes produz efeitos indesejáveis. O idoso, então, está mais sujeito a efeitos colaterais dos remédios e frequentemente apresenta novos sintomas decorrentes da medicação, o que pode confundir o quadro clínico. Há uma tendência ao acúmulo das substâncias no organismo. Por outro lado, a existência de determinados distúrbios, como a insuficiência renal, pode acentuar esta tendência. Na terceira idade, a utilização de medicamentos é muito alta, representando cerca de 25% dos medicamentos vendidos. Há uma tendência muito grande para a automedicação nesta faixa de idade e também para o uso continuado e sem critério. A comum utilização de medicamentos caseiros não prescritos por médico, como laxantes, antiácidos, vitaminas, antigripais, etc., podem levar a consequências indesejáveis quando associados a outros medicamentos. E isto pode ocorrer sem conhecimento do médico. A utilização rotineira do álcool frequentemente leva a conflitos com os medicamentos prescritos. Ao receber uma medicação, o paciente deve procurar levantar o máximo de informações possíveis sobre o tipo de medicação, seus efeitos colaterais e suas possíveis interações com outras substâncias. Deve-se evitar tomar medicamentos prescritos para outras pessoas, acreditando que seus resultados são idênticos para todos. Nunca deve-se tomar medicamento com data vencida. Qualquer sintoma diferente deve ser sempre comunicado ao médico. Os medicamentos prescritos pelo médico devem dizer a quantidade de medicamento que deve tomar e com que intervalos deve tomar. Deve seguir as instruções à risca para evitar efeitos indesejáveis. Muitos produtos de venda livre podem ajudar os idosos a se sentir melhor. Alguns deles são os mesmos produtos que o seu médico lhe prescreve, mas em doses menores. Bem, caros alunos, desta forma nos concluímos a nossa rádio web do curso de auxiliar em assistência ao idoso. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.